sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. Meu amigo Dentinho, céu, alô, MT Marcinho Aldo, QS Produções. E não fala porque muito é melhor fazer. Se duvidar, eu mostro pra você que além de carinhoso, na cama eu sei te dar prazer. Yeah. Eu vou beijar o seu pescoço devagar, ganando sua perna fica bamba. Quando eu terminar, novinha, novinha, deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vai me combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vai me combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. O nome dele é Dodô Pressão, meu filho. Um abraço, tamo junto. De divulgações, Léo Gravações, Xaropinho CDs, Jack Media, meu bloco novo. Eu vou beijar o seu pescoço devagar, garanto que sua perna fica bamba quando terminar, novinha, novinha. Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vai me combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vai me combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha.